18 horas no Antônio Ancioli, Atlético Goianiense e Sampaio Correia. Domingo, 11 horas da manhã, no Soares de Azevedo, tem Tombense e Criciúma. 15:30, no Jorge Ismael de Biasi, tem Novo Horizontino e Vila Nova de Goiás. Às 18 horas, no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Vitória. São jogos do final de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro. Da sala de redação, Manuel Silva, aqui no Central Esportivo. Daqui a pouco eu volto com informações e notícias do esporte. Pensou você de iPhone 14 e mais de 27 chances de ganhar um? E de moto zero quilômetro? Isso mesmo! A Galocel vai sortear mais de 27 iPhones 14 e mais uma moto pop zero quilômetro pra você desfrutar da liberdade de pilotar uma moto. Participe comprando qualquer item em uma de nossas lojas. Quanto mais compras você realizar, maiores serão as chances de ganhar. Siga o Instagram, @galocel_oficial, e descubra uma loja bem perto de você. Galocel! Água mineral mais qualidade e mais saúde. E gás de cozinha em poção você encontra com GC Aguiar. Faltou, telefonou, chegou. 91950555. Mobiliar a casa não é fácil, né? Principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Na JW Móveis e Eletrodomésticos, estes problemas acabaram. Os preços são os melhores da praça. A qualidade e a garantia da casa e as condições de pagamento são aquelas que você procura. Por isso, quando chegar a hora de mobiliar ou renovar a mobília de sua casa, converse conosco. JW Móveis, aqui no centro da cidade. Fone 991436933. Vale do Acaí FM, 104,9 MHz. Loja Rancho do Produtor, ração animal, medicamentos e implementos agrícolas aqui em Poção. É fácil de você encontrar, com bons preços, bom e imediato atendimento. Você tem com o doutor Ítalo Aguiar. É no coração da cidade, por trás da Igreja Matriz, na Praça Carlos de Brito, centro de Poção. Loja Rancho do Produtor, tudo mais barato para você. A nova antena parabólica digital Century já é sucesso nacional. Olha, agora é tudo digital. É isso mesmo, Alessandra. O Media Box Century traz mais qualidade de som e imagem para a sua TV. É caro? Não tem mensalidade. Que demais, Lima. Posso ajudar nessa? Claro, Ale. A qualidade que você conhece. Os produtos que você confia. Century, o Brasil se liga aqui. FBTEC Manutenção, Instalação e Representação. Para mais informações, ligue 879-9124-0575. Procurar Francisco de Seuzusa, na rua José Amaro da Silva, número 74, próximo à padaria Dinanoca. Não adianta procurar. Você já está na Vale do Acaí, 104,9. Agora nas melhores rádios do Brasil. Entra no ar o programa Central do Sertanejo, o Sertanejo Universitário. Enquanto o som do paredão toca, as novinhas. Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração. E o modão. Agora no Central do Sertanejo, apresentação Paulinha Esteves. Entrando no ar para todo o Brasil, para toda a web, para todas as plataformas, é a Central do Sucesso, começando bem demais o nosso Central do Sertanejo de hoje, dessa sexta-feira, hein? 28 de julho, sexta-feira, sua linda, bom começo de fim de semana, a partir de agora rolando só sertanejo do bom. Para começar, tem Simone Mendes, Erro Gostoso, essa é top, hein? Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente a minha cara pra ter uma hora de cama suada? Eu percebo a cada visita, cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa com um sorriso?

passa tranquilo de ano. Vou falar, passa com sobra, viu, Daniel? Sobrando. Mais nota 7, passa tranquilo de ano. Felipe Rodrigo, média boa. Sucesso total e a gente toca pra você, hein? Mais música na programação o tempo todo. Central do Sertanejo volta daqui a pouquinho. Você está ouvindo o Central do Sertanejo, com a voz contagiante da simpática Paulinha Esteves. Com você de segunda a sexta, aqui no programa Central do Sertanejo. Uma coletânea de músicas para você ouvir e ficar ainda mais ligado aqui na rádio. O sucesso de ontem e lançamentos de hoje. Central do Sertanejo. O Sertanejo Universitário. O Sertanejo Romântico. O Modão. E o Forronejo. A gente ouve aqui no Central do Sertanejo. Aqui você, nosso ouvinte, está sempre antenado em tudo que rola nas paradas sertanejas. A rádio que traz mais um grande sucesso. Vale do Acari FM. Vale do Acari FM. Hora certa. 2:25. Você vai fazer a feira mais completa. Poção tem supermercado Campos. Tudo em um só lugar. Do inverno a verão, aqui tem o maior sortimento e os preços melhores da cidade. Campos Supermercado. É na Praça Central, no coração de Poção. Você bota tudo no carrinho e a conta cabe no seu bolso. Você vem pro supermercado Campos. E o Campos faz a entrega em sua casa. A Movelar, tudo para o seu lar, anuncia que está com muitas novidades. E tudo com preços de à vista em 10 pagamentos sem juros. Vamos aproveitar novidades para a sua casa. Preço de à vista e em 10 vezes. Só quem faz isso é a Movelar, na Maria Andrade, centro comercial da cidade. Bom gosto, melhor preço, à vista ou a prazo, cheio de facilidades. As tendências da atual estação esperam por você na loja Santa Terezinha. Vista sua família inteira com o que há de melhor, do simples ao sofisticado. Visite nossa loja e tenha o melhor em seu guarda-roupas. Loja Santa Terezinha, fica na Praça Frei Henrique, bem no centro da cidade. Fone 991-96-2774. 104,9 MHz. Vale do Acari FM. A Casa das Rações é a parceira certa para o agricultor. Temos implementos e insumos agrícolas, medicamentos veterinários, ração animal e muitos outros produtos. Aqui temos preço baixo e qualidade. Por isso, a Casa das Rações é a sua parceira em sua propriedade. Casa das Rações facilita o seu trabalho e fica bem pertinho de você, ao lado da Cetex Tecidos. Fone 991362577. Casa das Rações. As Casas Pantaleão, fazendo sempre mais e trazendo muitas novidades para Poção e região. Artigo de cama, mesa, banho, tecidos e outras novidades em confecções para toda a família. Casas Pantaleão, é em Pesqueira e aqui na Praça Central da cidade. Casas Pantaleão. Na Ciani Peças e Acessórios você encontra tudo para o seu carro. Venha nos visitar. Trabalhamos com as linhas Fiat, Chevrolet, Volkswagen e muito mais. Temos amortecedores, homocinéticas, correias dentadas, correias para alternador, pastilhas e freios, velas e cabos de vela, óleo lubrificante e filtros, pivô de suspensão, terminal de direção e uma variedade em peças para o seu carro. Venha conferir. A Ciani Peças e Acessórios fortaleceu a parceria com a Moura. Agora você pode pagar a sua bateria em até 10 vezes sem juros. É isso mesmo. Bateria em 10 vezes sem juros com o seu cartão de crédito. E atenção, chegou pneus de carro na Ciani Peças e Acessórios. Garanta já o seu. É isso mesmo. Temos pneus para o seu carro. Venha conferir. Ciani Peças e Acessórios. cuide bem de sua saúde. Compre seu medicamento pelo melhor preço e forma de pagamento na Drogaria São Luís, a farmácia da sua confiança. Caros clientes, venham conferir nossas ofertas e promoções de inverno. Aqui tem uma grande variedade de medicamentos, fraldas geriátricas e infantis, leites e toda uma linha de perfumaria para adultos e crianças. E atenção, compre no cartão de crédito com descontos de à vista. 25 anos da Drogaria São Luís, a farmácia da sua confiança. Cuide bem de sua saúde. Vale do Acaí. É mais sucesso. Sexta-feira linda, que clima gostoso. E aí, como é que tá o tempinho na sua cidade? Fala pra mim como é que tá o clima por aí, como é que tá o trânsito, como é que tá o comércio por aí. Manda mensagem, participa, interage, Facebook, Instagram, baixa o nosso app e salva aí o nosso site nos seus favoritos, hein? Bora de Diego e Arnaldo, não sirvo. Central do Sertanejo, sobe o som porque sextou, hein? Sabe aquela sensação? Que tem alguém fingindo, tem alguém mentindo que te ama só pra ter atenção. Eu sinto isso faz mó tempão. Eu só sempre quei, só corre uma saudade, porre uma carência de love. O brinquedo que brincam, e depois que quebra, devolve. De três pessoas que eu me no boteco, chapa, fica louco, bebida de sempre, sofrimento louco. De três pessoas que eu fico, nenhuma fica comigo, não ouço, te amo, só ouço gemido, com intimidade, ganho sumiço. É assim que eu vivo, pro quarto eu presto e pra vida eu não sirvo. Carência de um brinquedo que brincam e depois que quebram, devolve. Três pessoas que eu me envolvo, quatro me fazem sentar no boteco, chapa, fica louco, bebida de sempre, sofrimento novo. De três pessoas que eu fico, nenhuma fica comigo, não ouço, te amo, só ouço gemido, dou intimidade e ganho sumiço. É assim que eu vivo, pro quarto eu presto e pra vida eu não sirvo. De três pessoas que eu me envolvo, quatro me faz sentar no boteco, chapa, fica louco, bebida de sempre, sofrimento louco. De três pessoas que eu fico, nenhuma briga comigo, não ouço, te amo, só ouço gemido, dou intimidade e ganho sumiço. É assim que eu vivo, pro quarto eu presto, e pra vida eu não sigo. De matar saudade no Central do Sertanejo. Severãozinho, Diego e Vitor Garcia. Não tô aqui bebendo por você, nem pra te esquecer. Braço a doce, nós dois juntos não tem nada a ver. É a cada dose doída que desce no peito a vida, é comemorando que acabou. Tô completando engradado e pra você tô errado, mas o que faz mal é meu amor. Uou, uou, hoje eu descobri que a cada copo de bebida aumenta 5 minutinhos na minha vida. E pelas minhas contas, o tanto que eu tô bebendo, a minha vai ser infinita. Por isso eu tô aqui, nem aí, bebida Silva. Por isso eu tô aqui, nem aí, bebida Silva. Por isso eu tô aqui no verãozinho do Diego de Torugo, bebida Silva. Cada dose doída que desce no peito agita, é comemorando o que acabou. Tô completando engradado e pra você tô errado, mas o que faz mal é seu amor. Hoje eu descobri que a cada copo de bebida aumenta 5 minutinhos na minha vida. E pelas minhas contas, o tanto que eu tô bebendo, a minha vai ser infinita. Eu tô aqui, nem aí, bebida Silva. Por isso eu tô aqui, nem aí, bebida Silva. Nem aí, bebida Silva. Por isso eu tô aqui, nem aí, bebida Silva. Tô bebendo a Silva aqui no verãozinho. As top do sertanejo, você ouve aqui, Central do Sertanejo. Se eu te contar que lá na frente tudo vai ficar bem, então não pare aqui, a tormenta vai passar. Olha pro passado e vê tudo que tu conquistou, cada luta que tu ganhou. Então não pare aqui, ergue a cabeça. Se seu coração se perde em dúvidas, as respostas então de vir. Então deixa acontecer que o mistério da vida é viver. Confia, saiba, você não está só, tu vai vencer. Sorria, amanhã há de ser bem melhor, tu pode crer. Acredita, dá tempo de recomeçar e aprender que nada é melhor do que coração se perde em dúvida, as respostas então de vir. Então deixa acontecer que o mistério da vida é pedidas aqui na rádio, você ouve no Central do Sertanejo. Janaína Alves. Hello. Hi, my ex. I miss you. Meu escudo tá armado pra esse tipo de gente.

ligar na rua não vai ser seu nome. Se eu ligar não vai ser do seu telefone. Pedi papo, acabou a festa. Nem pra ser motivo do meu sofrimento, se presta. Fingiu me amar, eu vou fingir uma superação. Se eu for beber, não vai ser pra te esquecer. Se eu for chorar, não vai ser por você. Se eu for beber, não vai ser pra te esquecer. Se eu for chorar, não vai ser por você. Na rua não vai ser seu nome. Se eu ligar não vai ser pro seu telefone. Pede papo, acabou a festa. Se eu for beber não vai ser pra te esquecer. Se eu for chorar não vai ser por você. Se eu gritar na rua não vai ser seu nome. Se eu ligar não vai ser pro seu telefone. Pede papo, acabou a festa. Nem pra ser motivo do meu sofrimento. Léo Nascimento, fim de papo e fim de programa, né? Ponto final, Brasil. Tô indo nessa, já tô com saudade, mas ó, não fica triste não, vem aí a próxima atração. Tem muita coisa boa aqui na sua rádio preferida. A gente volta na segunda-feira com muito mais Central do Sertanejo pra você. Beijo, abraço, aquela marquinha de batom na bochecha sempre e até a próxima. Se cuidem, juízo, aproveita bem por aí. Você acabou de ouvir o Central do Sertanejo, um programa produzido pela centraldamídia.com com o apoio da programação. O que você merece. Rádio Vale do Acaí. Rádio Vale do Acaí FM. FM 104,9. Vale do Acaí FM. FM. E a hora 2:56. Central de Notícias. Notícias da hora. Da hora. Oferecimento. Centro Educacional Frei Henrique Brocker. Educando com amor e responsabilidade. Olá, Brasil, está no ar o Central de Notícias e vamos aos destaques desta hora. Ailton Moreno, a voz padrão do rádio. As mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional no projeto de lei do novo arcabouço fiscal motivaram um corte de cerca de 36% das despesas não obrigatórias, tanto do Ministério da Fazenda quanto do Planejamento. O anúncio foi realizado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, que destacou que será cortado 2,6 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Fazenda. O corte foi necessário para não retirar recursos de políticas públicas. E os medicamentos ficaram mais caros no Brasil durante o mês de junho. É isso que diz o levantamento feito pela Precifica, empresa que monitora os preços do e-commerce. Em média, os remédios ficaram 3,06% mais caros na comparação com maio de 2023. Alguns medicamentos, porém, tiveram alta de mais de 80%. O Central de Notícias volta a qualquer momento ou em edição especial. Julho, nas farmácias Nossa Senhora das Dores. Suas férias com saúde e preços baixos de verdade. Medicamentos e perfumaria, fraldas e tudo para cuidar da saúde, da beleza e do bem-estar da família. Medicamentos de graça ou com descontos de até 90% no programa Farmácia Popular do Governo Federal. Descontos direto dos laboratórios e muito mais vantagens que só as farmácias Nossa Senhora das Dores oferecem. A gente tem o maior mix de produtos à sua disposição. Na Maria Andrade e na Praça Monsenhor Stanislau, Farmácia Nossa Senhora das Dores, a sua amiga de fé. Há mais de 30 anos atendendo Poção e região. Ecofechas e Locações é uma loja de artigos para decoração, o qual você pode escolher entre alugar o seu cenário completo ou apenas alugar peças avulsas, com preços incríveis que cabem no seu bolso. Reserve já o seu e faça a sua festa ficar ainda mais bela. Ecofechas e Locações fica na rua Tamartugo de Farias, com o telefone 991-734838. Organização Risolene. Vale do Acaí FM 104,9 MHz. Aos sábados, almoço com coxa e sobrecoxa assada e costela bovina. Aos domingos, coxa de galeto assada, toscana, peixe e costela assada na galeteria. Fazemos entrega em domicílio com atendimento pelo telefone 87991-81-4413. Mercadinho e Sorveteria Vitória, próximo ao campo de futebol. Organização Nego do Taekwondo e Família. Poção e região podem contar com o Instituto ProSaúde, uma clínica onde você pode contar com os serviços de odontologia, nutricionista, psicóloga e pediatria. Tudo em um só lugar. Localizado na Avenida Conrado de Andrade, número 159, em frente ao hospital. Atendimento de segunda a sábado. Marque sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 991010002. Instituto ProSaúde. Aqui a saúde da sua família estará sempre em boas mãos. Poção e região ouvem. Vale do Acaí FM. Faça muito mais economia comprando aqui. Supermercado Progresso. Um jeito só de atender. Preço bom e mais comodidade para suas compras. De perto ou distante, venha de onde vier. Você aqui tem de tudo para sua feira. Supermercado Progresso, sempre com você. Na Francisco Bezerra, centro da cidade. Quer deixar sua casa novinha? No grau? Então vem para Casa Nova Importados. Tem tudo o que você precisa com a qualidade que você merece e o preço que cabe no seu bolso. Na Casa Nova Importados você vai encontrar uma gigantesca variedade em utilidades para o lar e escritórios, objetos decorativos, plásticos, louças, vidros, brinquedos, artigos para presentes, tudo o que você imaginar para decoração e muito mais. Vem pra Casa Nova Importados, Rua Duque de Caxias, número 72, em frente à Caixa Econômica, no centro de Pesqueira. Adorando-a e glorificando-a. Implora a onipotência dela em favor do mundo inteiro, especialmente dos pobres pecadores, porque nesse momento foi largamente aberta para toda a alma. Nessa hora, conseguirás tudo para ti e para os outros. Nessa hora, realizou-se a graça para todo o mundo. A misericórdia venceu a justiça. Chegou a hora santa, 3 horas da tarde. Nessa hora, a vida venceu a morte. Contemplemos Jesus crucificado, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Reúna sua família, convide seus parentes, amigos, onde quer que estejam, para que sintonizem esta emissora através dos aplicativos Rádio Agnus Dei 106.7. A serviço da vida e da esperança. RadioAgnosDei.com.br. Mais longe e mais alto, para levar a mensagem de salvação ao mundo inteiro. Estamos reunidos e reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chamo a atenção de você. O que você disse agora? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você fez certamente o sinal da cruz sobre si mesmo. Tome consciência do poder desse gesto. Não é uma coisa qualquer. Não é um símbolo. É um traço, uma marca indelével do sangue do Cordeiro com o qual você foi assinalado, assinalada desde o dia do batismo. E os judeus, lá na antiga aliança, foram libertos pelo sangue do Cordeiro, do cabrito, jogado, aspergido sobre as portas de suas casas. E naquela noite, quando passou o anjo exterminador, Deus preservou os seus, porque estavam marcados com o sangue de um cordeiro. E a Páscoa antiga, imagine, nós todos, batizados e batizadas, fomos aspergidos, marcados com o sangue do próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tome consciência de sua fé. Seja alegre na esperança. Você é pertença de Deus. Ah, padre, mas eu sou um pecador, uma pecadora. Quem não é meu filho? Quem não é minha filha? Deus nos ama mais e muito mais, infinitamente mais do que nossos pecados. Deus nos ama como somos e nos chama a uma vida nova, nele, por ele e com ele. Por isso, nós fizemos o sinal da cruz, dizendo: Pai, em vosso nome eu toco a minha fronte, sou vosso filho, vossa filha. Vós me destes capacidade inteligível de pensar, de amar, de agir. Sois o Criador de todas as coisas. Eu vos adoro, Pai. Eu vos amo mais do que a mim mesmo. E você desce a sua mão levemente, toca no seu peito e diz: em nome do Filho. Você está confessando que o Filho é o rosto humano do Pai Eterno, que tem um nome, que veio até nós, Jesus Cristo. Oh, amado Filho de Deus, dai-nos a graça de sermos seguidores de vossa amável pessoa. Nós vos adoramos e confessamos para o mundo: sois Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, nunca criado, consubstancial ao Pai. Ó mistério insondável de amor, penetrai-nos tão profundamente que possamos viver conforme a vossa vontade. E depois você leva a sua mão, toca os ombros, faça o sinal da cruz devagar, piedosamente. Você está se consagrando ao poder da Trindade. E você diz: em nome do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É Deus de Deus. Porque a Trindade é um só Deus, mas em três pessoas distintas, muito distintas, de igual natureza e majestade. Espírito Santo, vós sois Deus e procedeis do Pai e do Filho. Vinde a nós, enchei-nos dos vossos dons. Realizai em nós a promessa de Jesus: não vos deixarei órfãos. Enviarei sobre vós o Espírito Santo. Ele falará por vós. Ele permanecerá convosco. Sim, ó Espírito Santo, permanecei em nós. Tirai de nós a poeira, essa poeira maléfica dos rancores, das mágoas, dos ressentimentos, das intrigas. Libertai-nos das trevas do medo, das inseguranças, das ansiedades. Tornai-nos luz a brilhar no meio das trevas. Fortalecei-nos porque somos fracos. Enchei-nos da vossa bondade para podermos corresponder à vontade do Pai Celestial, tornando-nos todos irmãos e irmãs. Ó Espírito Santo, não nos deixeis ficar indiferentes aos vossos apelos. Tornai-nos fortes diante das dificuldades e das provações de cada dia. Vós sois consolador. Consolai os aflitos, enxugai as lágrimas dos que choram. Espírito Santo de Deus, vinde sobre nós, sobre cada pessoa que agora acompanha este programa. Realizai em seus corações, em nossos corações, as obras que operastes admiravelmente no início da pregação do Evangelho. Milagres, portentos e curas. Realizai agora o que nós tanto necessitamos. Dai-nos a saúde do corpo e da alma. Livrai-nos de todos os perigos. Livrai-nos das insídias de Satanás. Espírito Santo, fecundai nossos corações, iluminai nossos caminhos. Amado irmão, amada irmã, peça agora o derramamento do Espírito Santo sobre você poderosamente. Peça que ele venha sobre você. Dissipe as suas dúvidas, lhe fortaleça no combate contra as forças do mal. Lhe dê capacidade de vencer todas as coisas, pois nunca se ouviu dizer que alguém tenha invocado o nome de Jesus, não ter recebido de vós, Espírito Paráclito, a assistência necessária para vencer todas as dificuldades deste mundo tenebroso. Ficai conosco, cantem onde vocês estiverem, rezem pedindo o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Santo Espírito, derramai sobre nós os dons que de vós procedem, enchei-nos do vosso amor, dai-nos a graça de experimentar a vossa ternura. Eu vos peço, o Paráclito, Santo Espírito de Deus, visitai agora os enfermos, curai-os com o vosso poder. Piedade, piedade, Senhor, dos agonizantes nesse momento. Mostrai-lhes nessa hora derradeira o rosto misericordioso de Jesus para que se salvem, não se percam nesse momento decisivo de suas vidas. Espírito Santo, peço-vos pelas crianças, dai-lhes a graça de crescerem em estatura, sabedoria e santidade, como Jesus crescia na casa de Nazaré. Peço-vos pelos jovens adolescentes, a quem dediquei toda a minha vida sacerdotal. Dai a esses meninos e meninas de Deus namoros santos, sonhos bonitos. Preservai nossa juventude da corrupção, dos malefícios, do pecado, da imoralidade, das drogas, dos vícios. Curai os nossos jovens, peço-vos. Dai-lhes ânimo para que amem seus pais. Sejam sinais transparentes da misericórdia de Deus, onde quer que estejam. Peço-vos, santificai, santificai as nossas famílias. Especialmente, vinde em auxílio daquelas que atravessam crises de relacionamento, crises econômicas. Ajudai, ajudai a encontrar pelo diálogo soluções. Fortalecei nossas famílias pela oração, pelo testemunho, pelo diálogo fraterno. Peço-vos, por fim, a conversão dos pecadores. Eu suporto, ó meu Deus, esse mundo injusto, esse mundo de guerra, esse mundo de violências. Dai-nos a graça de sermos nesse mundo sinais operantes da vossa presença transformadora. Que os nossos sonhos se realizem no tempo e na história e surja uma nova sociedade marcada não mais pelas guerras, pelas competições entre o capitalismo e o socialismo, entre potências militares, entre governantes. Dai à humanidade a paz. Tornai-nos solícitos, homens e mulheres que possam dizer não a tudo isso que está aí. Espírito Santo, realizai no coração dos fiéis as obras que operastes no início da pregação do Evangelho. E todos repartiam o pão, e não havia necessitados entre eles. E todos se amavam profundamente. O sonho do reino de Deus precisa se realizar, Espírito Santo, no coração de cada pessoa humana. Oremos. Ore comigo. O que nós carregamos dentro de nós, esse sonho bonito, pode acontecer e se realizar já dentro de cada um de nós. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas amáveis consolações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vos pedimos, ó Pai clementíssimo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Foi muito bom rezar por você, com você. É muito bom estarmos juntos todos os dias nesse horário. Agradeço a Rádio Educadora de Belém de São Francisco, que faz parte da cadeia de rádios da Divina Misericórdia. Obrigado à Rádio Vale do Acaí, da cidade de Poção, porque todos os dias estamos juntos evangelizando. Obrigado à queridíssima Rádio Pop FM de Surubim, porque estamos reunidos nessa hora para proclamar as maravilhas de Deus. A você que ama a Rádio Agnus Dei, que dela participa como cooperador e cooperadora, Deus lhe pague. Aliás, estamos fazendo a campanha para estabilidade financeira dessa rádio. Os tempos são difíceis, mas nós carregamos no coração a certeza de que essa obra é toda de Deus. Se temos de passar por provações, aguentaremos, pois as obras de Deus começam sempre aos pés da cruz, como começou a história dessa rádio, e se desenvolve à sombra de seus braços. Ajude-nos a manter essa emissora. Entre em contato conosco, faça o seu gesto concreto, torne-se cooperador e cooperadora desta emissora, para que possamos levar o evangelho mais longe e mais alto. Entre em contato com o padre Edson Rodrigues, pelo telefone 87-98-170-1046. 98-170-1046. O que você puder dar será muito significativo. Ou acesse a nossa página terradamisericordia.com.br. De imediato você é encaminhado para o cadastro de cooperador. Preencha-o e o resto fica conosco. Juntos somos mais fortes na evangelização. Amados irmãos e irmãs, eu quero, nesse programa especial Hora da Misericórdia, oferecer-lhes uma música bonita que vai nos ajudar, antes do texto, a meditar e compreender a vontade de Deus para cada um de nós. Escute bem esta música. Jesus. seja o meu amor, seja o meu viver. Tu és o meu viver, Jesus. Eu confio em vós. Então, depois dessa música, saudando a você que nos escuta nos campos, nos sítios, nas cidades, vocês que estão em casa, vocês que estão em trânsito, Deus os conduza em segurança aos seus destinos. A todos quantos sintonizam a rede de rádios da Divina Misericórdia, juntos vamos rezar o Terço da Misericórdia. Antes, apresentemos as nossas intenções. Onde você estiver, ore. Apresente ao Senhor as suas preces. Você receberá. Apresentemos também nós as nossas intenções. Daniele, qual a intenção que você quer apresentar ao Senhor nessa hora sublime da misericórdia? Em oração com a Santa Igreja, rezemos pelo Papa Francisco, por todo o clero, especialmente pelo clero da Diocese de Pesqueira, para que tenhamos santos sacerdotes, também pelos seminaristas. Em oração por todas as famílias, por todos os jovens, por todos os necessitados. Em oração, eu quero pedir que o Senhor clame pelas pessoas que estão nos hospitais com dificuldades, pelas famílias que sofreram com a pandemia e todos os enfermos. Peço por todas as famílias que necessitam, por todas as enchentes que houveram e pessoas que estão com problema nesse momento. Senhor, vós tudo sabeis, tudo compreendeis. Penetrais o nosso ser tão profundamente que até as coisas mais ocultas vós as conheceis. Portanto, ó amado Senhor, vem de auxílio de cada pessoa que agora no seu silêncio se coloca diante de vós, suplicando a vossa misericórdia, a vossa providência. Atendei-nos, Senhor, porque somos carentes, e como somos carentes do vosso auxílio, da vossa providência, pegue o seu terço, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados, dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.

as suas necessidades, as suas dificuldades. Ó amado Deus, dai-nos a saúde do corpo e da alma. Livrai-nos de todos os malefícios e contaminações. Rezemos juntos, confiantes, movidos pela fé. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus Misericordioso, eu confio em vós. Jesus Misericordioso, eu confio em vós. Jesus Misericordioso, eu confio em vós. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos do combate. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos do combate. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos do combate. Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade. E é com esse poder que nós nos revestimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi muito bom rezar com você, por você. Obrigado aos jovens que participaram desse momento de oração. Estamos juntos, reunidos no amor de Cristo. A Daniele, ao João Paulo e ao Pablo. Juventude em missão, juventude em ação. Levar Jesus ao coração dos jovens. Nós vamos oferecer-lhes um momento muito precioso. A escuta da palavra de Deus. Preparem seus corações e aclamemos jubilosamente o Evangelho, palavra de salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Naquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, ó Pai, eu te bendigo porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Amados irmãos e irmãs, quero fazer um breve comentário sobre esse belo texto. Jesus, olhando a multidão que o procurava, ergue os olhos para o céu e faz uma belíssima oração. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos grandes, aos poderosos desse mundo, e as revelaste aos pequenos, aos humildes. Uma verdade que Jesus constata no seu tempo e que é facilmente constatável nos dias de hoje. As coisas de Deus são reveladas aos humildes, aos pequenos, não aos arrogantes, aos poderosos desse mundo, aos que se julgam sábios aos seus próprios olhos. Como eu gostaria que cada pessoa que me escuta pudesse fazer essa análise, essa reflexão. Deus se oculta ante a arrogância dos petulantes, dos que se julgam deuses, dos que não o procuram humildemente. O Senhor não está nas tribunas ou nos tribunais desse mundo, onde não raro reina a arrogância e se julgam deuses, juízes, parlamentares, governantes, chefes de estados, reis e rainhas. Como é interessante perceber que o reino de Deus é o oposto. O reino de Deus é dado e revelado aos pequenos, aos humildes, aos pobres, aos que colocam sua esperança nas mãos do Senhor e o reconhecem como único bem necessário, como a sua herança predileta, como a escolha fundamental para suas vidas. Quando alguém exclui, quando alguém arrogantemente se apresenta assim, Deus desaparece dessa pessoa. Ela que fala, e quanta besteira passa a dizer. Nós não somos nada, meus irmãos, nada. Somos apenas pó. Por que as pessoas não compreendem isso? Por que se apegam demasiadamente às coisas que passam? Por que se julgam assim autossuficientes? Por que não imploram o auxílio do Senhor? Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios desse mundo e as revelaste aos pequenos e aos humildes. Tome posse dessa graça, se apropie desse bem, reconheça que, na verdade, não somos nada sem Deus, mas dele tudo podemos e tudo é possível. Depois, Nosso Senhor faz uma revelação importante para nós. Ninguém conhece o Filho senão aquele que o enviou, o Pai. E ninguém vê o Pai senão pelo Filho, o Filho de Deus. Jesus, nosso Senhor e Salvador, é o caminho, a verdade e a vida. Jesus exulta de alegria e revela: quem me vê, vê o Pai, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Que os nossos olhos se abram para reconhecer Jesus como nosso Deus e Senhor, como o único Senhor que salva. Aproximemo-nos dele, caminhemos com ele, deixemos-nos guiar pelo seu espírito e seremos muito felizes, mesmo atravessando dificuldades, provações, mas diremos como Paulo, o apóstolo, e todas essas coisas já somos mais do que vitoriosos naquele que nos amou primeiro. Qual a sua escolha? A quem você quer servir? A quem você serve nesse mundo? A Deus, a Jesus, nosso Senhor, ou a si mesmo, aos seus amigos e às coisas desprezíveis do mundo. A opção que a gente faz vai definir se seremos eternos ou se nos perderemos para sempre. O céu existe e é a realização máxima do ser humano, felicidade perfeitíssima. Oh, se as pessoas conhecessem o céu não como um lugar, mas como a plenitude do amor, se apaixonariam. Abandonariam as obras das trevas e se lançariam pelos caminhos do mundo no desejo de chegar à eternidade. Meus irmãos, minhas irmãs, depois há uma mensagem belíssima no fim do texto. Jesus contempla e vê aquela multidão que o procura, cegos, coxos, aleijados, leprosos, endemoniados. Olha com compaixão. Chama-os como lhe chama agora: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fadigados com o peso dos fardos da vida. Observe as palavras dele. Elas nascem do seu coração amabilíssimo, coração humano e divino. Vinde a mim, vós que viveis assim, tão sofridos, e carregais fardos pesados, vós que estáis cansados, fadigados. A fadiga, você sabe o que é? Quando a gente não tem mais quase nem força. Vinde a mim, eu vos aliviarei. É promessa. Eu vos aliviarei. Ele quer aliviar nossos fardos. Mas às vezes, vamos ser sinceros, a gente sofre sozinhos, a gente chora sozinhos. É um erro, porque Ele, Deus conosco, Emmanuel, Todo-Poderoso, ressuscitado pelo seu Espírito, nos convida: vinde a mim. Talvez hoje você precise dar esse passo na direção certa, colocar nas mãos dele seus fardos pesados, suas tristezas, suas decepções, a dor que você sente, a doença que você carrega. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e carregais pesados fardos. Eu vos aliviarei. Palavras santificantes, transformadoras, libertadoras. Quantas vezes posso lhes dizer, em momentos difíceis da minha vida, ao longo desses quase 47 anos de padre, naqueles momentos de muito sofrimento, diante do sacrário, eu coloquei os meus fardos nas mãos dele e ele me aliviou. Você bem o sabe, porque já aconteceu isso com você. Mas quem não faz essa experiência de confiar nele e colocar nas suas mãos o nosso viver, se desgasta, se fragmenta, se sente deprimido, cansado e fica no cansaço mesmo. Mas os nossos cansaços ele aliviará, se nós assim o desejarmos. Amados e amadas, esse comentário do Evangelho que nós escolhemos nesse programa, A Hora da Misericórdia, desejo que sirva a você, de certo modo, para você dar um passo à frente, para você não ficar nas suas tristezas, para você sair dessa depressão. Lembro que as tristezas da alma, aquelas que provocam dores que as pessoas não compreendem, que chamam de depressão, escutem-me, remédios, médicos, terapeutas, psicanalistas, sacerdotes ou pastores, todos podem ajudar. E como podem ajudar? Mas não resolvem. A solução está dentro de nós. Alguém nos ama, alguém quer nos dar a força para superar todas essas coisas. Eu disse que todos esses meios ajudam, como podem ajudar, mas não resolvem se você não quiser se ajudar a si mesmo. Avante, mais longe, mais alto. Que o Senhor fecunde o seu coração, que esse programa possa lhe ajudar a ir mais longe e mais alto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim seja, amém. Amados e amadas, continuemos o nosso programa, A Hora da Misericórdia. Agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. Peço-lhe que divulgue esse programa entre os seus amigos, familiares, para que a nossa audiência cresça e cresça cada vez mais, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos somos mais fortes na evangelização. Como é bom termos as emissoras agregadas à rede de rádios da Divina Misericórdia. Gratidão à Rádio Educadora de Belém de São Francisco, que leva para o Vale do Velho Chico todos os dias a nossa mensagem de esperança na Hora da Misericórdia. A todos quantos nos acompanham diariamente pela Rádio Pop FM de Surubim, gratidão, que a bênção de Deus fecunde seus corações e ilumine seus caminhos. A vocês, amados e amadas, que nos acompanham pela Rádio Vale do Acaí, da queridíssima cidade de Poção, gratidão. O amor de Cristo nos une e nos impulsiona para a missão. A vocês que amam a Rádio Agnus Dei 106.7, obrigado, porque essa emissora é toda de Jesus e Nossa Senhora, da Igreja, portanto é toda sua. Vamos nos ajudar para que o reino de Deus se construa em meio a nós. Vamos evangelizar, porque o mundo está doente, doente da ausência de Deus. É verdade, e muitas pessoas não querem fazer essa leitura, tirar os nossos valores, nossas referências, proibiram falar o nome de Deus nas escolas, é proibido rezar nas escolas, uma sociedade sem Deus, que o diga a história, não vai muito longe, vai arruinar por si mesma. Assim, fracassou o Império Romano, fracassaram os grandes impérios da história humana. A Igreja se mantém inabalável, mesmo tendo atravessado grandes crises, porque ela é santa, mas nunca deixou de ser pecadora. Mas o Espírito de Deus a sustenta. Irmãos e irmãs, sejamos combatentes na fé. Aprendamos a resistir a essa sociedade má e perversa, a sociedade da idolatria, do dinheiro, do poder e do sexo. Quem perseverar até o fim será salvo. Que essa palavra do Senhor Jesus caia sobre você. Você possa se apropriar do poder dela e testemunhar Jesus com palavras e com obras. Não podemos compactuar com as coisas do espírito do mal. Vós não sois das trevas, vós sois da luz. Despertai vós que ressuscitastes com Cristo, para que a vida do ressuscitado resplandeça em meio a vós. Todos os dias estamos juntos, reunidos, fazendo desse programa uma oportunidade de você conhecer a palavra de Deus, se apropriar das graças que o Senhor tem reservado para você, para sua família. Lembremos-nos das palavras dele: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. Às vezes ficamos indiferentes à presença dele e causamos mal a nós mesmos e aos outros. Aproximemos-nos do Senhor. Nele há salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados e amadas, quem lhes fala é o Padre Adilson Simões. Saúdo de modo especial os cooperadores e cooperadoras desta emissora. Estamos trabalhando, estamos em campanha para o recadastramento de todos quantos eram cooperadores de nossa emissora. De repente, os boletos que mandamos nos meses de outubro e novembro do ano passado passaram a não serem recebidos pela rede bancária. Foi um caos do ponto de vista financeiro. Janeiro, fevereiro e março, não entrou nada para manter a rádio, a não ser as contribuições dos anunciantes, empresários que acreditam nessa emissora, que tem uma grande audiência, e a audiência do povo de Deus, para honra e glória de Jesus. Agora precisamos recadastrar todos, começando quase do zero. Já chegamos a quase 700 cooperadores, mas eram 2.500. Se você ainda não se recadastrou, ligue agora para o Padre Edson Rodrigues, 87-98-170-1046. 87-98-170-1046. Diga o seu sim, o seu obro, a sua contribuição mensal é decisiva para nos mantermos no ar. Não diga que é pouco, pois o pouco com Deus torna-se-á muito. Via Pix você pode fazer um depósito até de R$1, R$10, R$20. Pode optar por outras formas. Visite a nossa página terradamisericordia.com.br. Lá você será encaminhado para o cadastro de sócio cooperador. Deus lhe abençoe. Eu, Padre Adilson, estou fazendo pessoalmente a campanha junto a meus amigos, as pessoas que conhecem a minha luta, para formar um grupo de cooperadores sócios beneméritos. Essas pessoas ou famílias colaborarão com R$100 por 6 meses, para que a gente faça um capital de giro que mantenha a emissora, que dê estabilidade financeira para podermos continuar evangelizando. Se você deseja participar desse grupo específico, ligue para mim, porque eu mesmo vou dirigir, coordenar toda essa campanha. 87-99-991-3659. Vou repetir: 87-99-991-3659. Todos os meses eu enviarei para vocês a prestação de contas. Juntos vamos vencer, porque essa emissora não pode parar. A nossa meta: conquistar o maior número possível de pessoas para Jesus. Agora eu tenho a alegria de convidar você para cantarmos juntos as misericórdias de Deus. Cante onde você estiver, mas cante mesmo, e depois escutemos o Diário de Santa Faustina. irmãos e irmãs, mais uma vez escolhemos o texto do Diário 699, onde encontramos: minha filha, quero que os pecadores conheçam a minha inconcebível misericórdia, que os pecadores se aproximem da fonte da minha misericórdia. Eu lhes darei todas as graças necessárias. Meus irmãos, minhas irmãs, que lindas palavras. Um desejo de Jesus que nos aproximemos da fonte de sua misericórdia. Reconheçamos as nossas faltas, os nossos limites, mas temos uma atitude de quem busca por necessidade a remissão dos pecados, que se encontra exclusivamente na misericórdia de Deus, revelado ao mundo inteiro pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus. Aí está a fonte da misericórdia. Ninguém nos amou tanto quanto Ele. Se você tem dúvida, olha para a cruz. Contempla-o, perfeitíssimo, santíssimo, por nós pecadores se ofereceu ao Pai e graças ao seu sacrifício redimiu todo o gênero humano. Tome posse dessa graça. Não fique indiferente ao apelo. Quero que os pecadores se aproximem da fonte de minha misericórdia. Particularmente devo lhes dizer que aqui no nosso santuário, na trilha da misericórdia, esse caminho percorrido por milhares e milhares de pessoas a cada dia, sobretudo nos domingos, as pessoas se depararão com uma gigantesca pedra que a natureza esculpiu há milhões de anos, e ela tem exatamente o formato de um coração humano. Nem eu, nem ninguém vai poder explicar. As coisas de Deus são incompreensíveis à nossa mente. E daquela rocha jorra água. E as pessoas ali se banham, fazem seus pedidos. E quantas graças, bênçãos e curas o Senhor tem dado às pessoas que fazem esse caminho de oração, confiando suas dificuldades, suas doenças, seus problemas à misericórdia de Deus. Ele age em cada pessoa, em todas as pessoas que o procuram de coração sincero. Por isso precisamos anunciar, proclamar para o mundo que é a misericórdia de Deus a fonte de toda a salvação. Por isso dizemos tantas vezes, confiantemente: ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós. Vinde, Senhor Jesus, vinde, apressai-vos, socorrei-nos. Vós sois o nosso Deus, a nossa força, nosso refúgio, a nossa proteção. Convertei os pecadores, tornai este programa o anúncio da vossa palavra salvífica. Tornai-nos dignos das vossas promessas. Já estamos chegando ao final de nosso programa. Como sempre o fazemos, queremos consagrar-nos à bem-aventurada Virgem Maria, Mãe e Mestra, Mater et Magistra, Mãe do Amor, aquela que continua dizendo a mim e a você, à Igreja e ao mundo: fazei tudo o que Ele vos disser. Supliquemos a intercessão poderosa da bem-aventurada Virgem Maria, com o canto O Magnificat. da divina misericórdia. Mãe da piedade, mãe das dores, acolhei-nos nesta tarde. Colocai-nos sob o vosso manto, apresentai-nos ao vosso Filho Jesus. Ó Virgem Santíssima, Rainha dos Anjos, intercessora, vós que sois onipotência suplicante, apresentai ao vosso Filho agora os nossos humildes pedidos. Faça o seu pedido. Vos pedimos, ó Mãe Santíssima, suplicando-vos que leveis ao vosso Filho as nossas necessidades. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sob o olhar da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, desça sobre vós, fecunde vossos corações, ilumine vossos caminhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça conosco, esta é a sua emissora, Rádio Agnus Dei, uma rádio a serviço da vida e da esperança. Tenham todos uma abençoada tarde. Rádios da Divina Misericórdia acaba de apresentar A Hora da Misericórdia. Você ouviu na Rádio Agnus Dei FM, A Hora da Misericórdia. Oferecimento, Famílias Cavalcante Moreira, Alencar Gouveia, Família Prazeire, Vilela Chaves, Família Peixoto e Família Martins Veloso. Aniversário de 35 anos das lojas Rancho Alegre está sendo um sucesso. Já foram sorteadas 3 motos 0 quilômetro e ainda tem muito mais para você, amigo produtor. A cada R$200 em compra de produtos do Laboratório Ceva em qualquer uma de nossas unidades, você ganha um cupom e concorre a mais um sorteio. O segundo sorteio de um carro e 3 motos 0 quilômetro terá transmissão ao vivo nas nossas redes sociais. Arroba lojas Rancho Alegre. Se você está sofrendo com dores direto nas costas, joelho, nas pernas, lombar, é hora de conhecer a pomada Relique. Essa pomada resolve todas as suas dores. Ela age eliminando a inflamação. Chega de sentir dor. A pomada Relique penetra na pele e age direto na raiz do problema, eliminando toda a sua dor. Se você tem artrite, artrose, bico de papagaio, reumatismo, até dor de cabeça, a pomada Relique resolve. Ela é a inimiga das dores. E para você que ainda não acredita na pomada Relique, compre, use e se não tiver tiver resultado, nós devolvemos o seu dinheiro. Mas se você está usando a pomada Relic e está sem dores, mande agora o seu depoimento no WhatsApp 81 99462 9808 e conte pra gente como a pomada Relic transformou a sua vida. Ela age eliminando a inflamação. Mas atenção, se algum vendedor passar na sua porta oferecendo pomada Relic, não compre, é falsa. A pomada Relic você só encontra nas farmácias. Rádio Vale do Acaí FM. 104,9. Vale do Acaí FM. E a hora certa. 4 horas. O Unilac Poção está com uma promoção para você. Aproveite a oportunidade e faça seus exames por apenas R$ 25. Hemograma, glicose, colesterol total, triglicerídeos e sumário de urina por apenas R$ 25. O Unilac Poção fica na rua Isbelo Jatobá, ao lado da Oca Favier, no centro de Poção. Supermercado Melhor Preço faz a diferença pra quem quer fazer a feira. Tem de tudo e o preço é um só. Você compra muito mais e ainda sobra dinheiro no seu bolso. Passe no Supermercado Melhor Preço, compare os preços e veja a diferença. Supermercados Melhor Preço, um jeito só de atender. 104,9 MHz. É a rádio da família Poçãoense, Vale do Acaí FM. Se você está precisando de exame de vista, a Ótica Cristal aqui em Poção anuncia exame de vista, com vendas de óculos com preços de promoção. Venha fazer exame de vista e ganhe muito mais na concorrência. Ótica Cristal, a certeza de uma boa visão. Panificadora Frei Henrique é a melhor da cidade. Produtos de panificação de qualidade. Uma lanchonete com delícias para você. Conte com um bom atendimento e boa qualidade dos nossos produtos. É a Panificadora Frei Henrique. O bom pão nosso de cada dia. Vale do Acaí FM 104. Capricha nas receitas com a Ultragás Poção. O gás azul faz toda a diferença na hora de cozinhar. Não mancha as panelas e a economia é comprovada. A Ultragás oferece suporte imediato e satisfação garantida. Peça seu gás agora. Disque Ultragás Poção no fixo 3834-1031 ou 99129-2244. Ultragás Poção. Mais um serviço do Grupo Cruzeiro. Essa marca faz a diferença. Seguros DPVAT. Se você sofreu um acidente e precisa saber se tem direito, aqui em Poção tem quem cuide disso pra você. Toda quarta-feira o agente Robson atende aqui na Rádio Vale do Acaí 104,9. Pelo fone 87991727437. Acidente com carro ou moto com fraturas, invalidez ou morte, dá direito a receber indenização. Seguro DPVAT. Informações pelo fone 87991941009. Rádio Vale do Acaí 104,9. Friozinho, clima bom, cheio de delícias para você comer e você fica só na vontade. Tudo te faz mal? Bate aquela azia, a gastrite ataca. Com o Arrelic, você pode comer e não vai passar mal. O Arrelic desinflama o seu organismo, limpa o seu sangue do colesterol ruim, do triglicerídeos, do açúcar, eliminando prisão de ventre, as pedras nos rins, te livrando das dores de cabeça. Você é diabético? Você tem pressão alta? Use o Arrelic 3 vezes ao dia e comprove. Vá na farmácia agora mesmo. Faz parte da vida da gente. 104,9. Comprar fora, se na nossa cidade tem o melhor. Rádio Vale do Acaí FM, 104,9 MHz. 4 e 4. Rádio Vale do Acaí. A melhor música, toda hora, todo dia. Está no ar, a partir de agora, o programa Balança Brasil. Balança Brasil. Balança Brasil. Uma hora com as melhores, as que sacode o Brasil. Sacode Brasil. A partir de agora, vamos balançar. O programa Balança Brasil está no ar. Balança Brasil. Balança Brasil. Tudo nosso, senhoras e senhores, estamos chegando com mais um Balança Brasil. Excelente sexta-feira para você. Vamos nessa, a partir de agora, mais música, mais alto astral e energia positiva no seu rádio. Eu sou Eduardo Maidana. E na próxima hora a gente faz o esquenta do final de semana. Com muita coisa boa na edição desta sexta-feira. Ó, o programa tá imperdível. Hoje, dia 28 de julho, o ano é 2023. E o nosso programa tá no ar. Balança Brasil. Tamo juntos, senhoras e senhores, com um pezinho no final de semana. Vamos juntos alegrando o seu dia, deixando o seu dia cada vez melhor. Tá no ar o nosso. E só pra começar essa sexta-feira tem essa, que é o clima do final de semana. Ana Castela, nosso quadro, tudo de bom. Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto, vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo?